1-1-6-0 na frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-5. Vem 1-1-2-0 graus, meia dúzia, não? Nossa, 3-0 decolagem, 2-2-7-0-2-0-0. Passa uma dor, bom dia, 1-1-6-0. 1-1-6-6, bom dia. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o altímetro na 0-7. 0-7 ou no 0-6-0, aguardado. 0-6-0. Confirma a autonomia, o POB 144? 3-1-2 autorizado, Índia considerada no 02, Salvador no noite decimal 95, ajuste do altímetro no 07, Xenemia 3-1-2. Gol 2196, após a passagem do Airbus 320, NEL da Avianca, autorizado por feedback de acionamento 02. Está autorizado, para parte 2-1 da base 60, bom. 1-1-6-0, autorizado posto, 60, vento no 20 graus, 60. Eu pouso no 0-1-6-0. Azul 2772, chamo controle Salvador no 20-8. 208 azul 2772, obrigado, bom dia. 2772, passando 1200, decolado no 0. Azul 2772, contato radar na decolagem, sobre via saída coral, fora nível de voo 1-1-6-0. Sobe via coral, nível 1-1-6-0, azul 2772. Sapatango, Eco Zulu Novemba, livre a sessão nível de voo 1-0. Doutor em Salvador, o azul 4299. Cidade da Prodimotiva. Centro aí da guarda. Guarda. Copiado no 310, é 290. O Xenemia 3-1-2, bom dia, mantém o ponto de espera, pista 1-0. Então, 3179, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alverno 128, decimal 35. Confirma, 125, 12835. É bom. Obrigado, seu Mojinho. Gol 1-1-6-0, solo ao 07, libere primeira direita, chamo solo Salvador no 21, decimal 9. 3-1-9, boa. Traffic inside, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Guaratuba para o Nilce Voo 170, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Chama Aracaju agora, 120, frente azul, 2796, bom dia. Azul 9149, segue a nave da Voo até o ponto esperto, número 3, ajuste no 017. Eu não consegui compreender, foi muito barulho no fundo. O Azul 9149 vai seguir o Boeing da Gol até o ponto de espera com o número 3. Seguindo o Boeing da Gol com o número 3 até o ponto de espera, Azul 9149. 03304.4. Prossiga. Autorizado ser a Bravo, Bravo 1000, via peso Luna 7, restante conforme ROC. Nível de voo 360, saída Arbor, Uno, após o LF. Decola da 1-0 com curva direita, o código 5457 e o controle Salvador no 20-80. Chama 3-1-2, após o mesmo, está autorizado a LN manter a cabeceira 1-0. 04, cotejamento correto, chama o João para o estacionamento. Channel 6311 on the ground at 11, vacate runway to the right and contact the ground 121 decimal 9er. Right, and then 121 Channel 6312, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 6-12 nós. Decolagem, né? 3, 1, 2. Bom dia, voo 2196, ponto 0, pronto. Voo 2196, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar 1-0, voo 2196. Ocean, 6311. Ocean, 6311, approve the Alpha, hold short, taxi, Juliet. Alpha, hold short, Juliet, 6311. Só confirmando, voo 960, é 01 ou 08? 08. 0-3-0. Chinese 6311, enter Juliet, stand number 02. Okay, Juliet, stand 02, thank you, number 01. Puxa acionamento, gate 9, 3304. 3304, aguarda aeronave da Gol, parqueando 08, após autorizado, pushback acionamento. Aeronave da Gol vai parqueando 08. Conta a parada do gol no 8, a gente reinicia o puxa atravessando 3-3-4. O gol no 6, no 1-6-0, por gentileza, mantém a posição no trabalho do portão 07? Ela mantém a posição através do 07, gol 1-6-0. 2-5, gol 2-1-7. Controle, Oxané 6312, saiu na PUCA. Oi, contato radar na decolagem, você vai sair da PUCA, transição Caju para o Nilce Voo 350. 350, sobe, quantidade vai direto PUCA, 6312. Está direto Jama, Oxané 6312. Direto Jama, 6312, direto. Azul 9149, Azul 9149, ali mantém cabeceira 1-0. Eu mantei 1-0, 9149. Gol 2171. 2171 no controle. Somente para informação, o Gol 2171 vai pular um pouquinho antes do 368 devido à construção do procedimento, devido ao raio de curva, ok? E a velocidade. Gol 2171, no... Está presente, se tiver condições, autorizado na bateria do Serra, vidor 366, reporte estabilizado. Sente, plano 2, o 366, Gol 2171. 208, Gol 2196, boa. Controle Salvador, bom dia. Gol 2196, decola da Euleda, Porto Seguro. 2196, contato radar na decolagem, no avião saída da El, está no nível de voo 360. Gente, atenção 360, pode voar da El no presente? Gol 2196, autorizado para a direita Leda. Leda, Gol 2196. Solta 38, siga lá na posição 43, fica com a direção do 360, Curitiba. A 3859, aguarde coordenação para Curitiba, prepare-se da Arbor 1 após LF. Agora vem para Arbor 1 LF, 3859. Azul 91149, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 6129. Temos decolagem, tá? Vou reportar nós. Azul, bom dia, voo 1184, formação Juliette, passa nível 220, autorizado 1150. Voo 1184, bom dia, família, identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 0017. Passando 366, iniciando o procedimento, Gol 2171. Gol 2171, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Gol 2171. Doutor, bom dia, Gol 2171. Receptando a final, RNAV 110. Visual Carosa. Gol 2171, aguarde autorização de pouso. Aguarde na autorização de pouso, Gol 2171. Time para o solo Salvador, por gentileza. Fica Charlie. Confirme a radial de saída, por gentileza. Azul 9149, decolou 107, chama o controle Salvador, na 20, decimal 8. 08, não, reporta lá. Gente, Acton Wind, aguarde só um minuto. 079. Vive pouso, cabeceira 10, Gol 2171. E a saída Arbor 1340, azul, azul quadrado. 3304-225 no POV. TAN 3304, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, Torre Salvador 1895, ajuste do altímetro 10187. Autorizado o Serra 9000 Ascatiali, via rota do plano de voo, corredor axé, decola 1000 pés restrito, restante da subida até o 065, em coordenação com o controle Salvador 208. O código 5445, controle Salvador 208. Sinal 85, alterne 125, decimal 451, bom voo. A secundária é 255, a primeira é 2685. Correto. Ok, bom dia. 996 autorizado, nível de voo 340. Autorizado 340, final. Voo 196. Confirmando negativo decolagem da 35. O controle coordenou o corredor axé justamente para não ter que curvar à esquerda, norte do campo, devido a uma área restrita à próxima base de Aratu. É, devido a isso, decolagem da 17 mantém o perfil do corredor axé. 49 na presença, autorizado voar direto elefa. Direto elefa, 949. Estacionamento táxi decolagem, Torre Salvador, número 3195, a 8017, a câmera. Ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém na pista 10, 3-3-0-4. 1-2-1 no 7-1, solo 2-1, libere primeira direita, chame o solo Salvador no 2-1 no decimal 9. Direita, 2-1-9, gol 2-1-7-1. Prossiga, Papatango Eco Tango Índia. 2-5, decimal 1. Alterne 128, decimal 35. Recife 251, 2835, voo 2196 graus, boa. Comandante, seria possível coordenar perante ao centro pro de UTG, pro azul para 9149? Fala. Mia, Papatango Eco Tango Índia. Agora a posição de 12 horas, 2-0 milhas, rumo o posto, mantendo o nível de voo 190, Alfa Tango 72. Ciência aeronáutica. Azul 2590, controle Salvador, bom dia, Tony, identificação. 90, tráfego agora, 12 horas, 14 milhas, no posto, passando o nível de voo 160, em ascensão até o nível de voo 180, Alfa Tango 72. Gente, qual é a distância do tráfego? Agora 13 milhas. Eleva, Nismo, Azul 2, Unico em rota. Nicoda, 1-0, Arma 1, Eleva, Aciona 543, controle 120, Edição 803, 859. Está pronto no 4. Aguarde para descer. Gente, informo que acabo de receber o tráfego do Artista. Então, após a hora da gostaria, o seu site. Controle Salvador 3304, decolou, Arbor 1. Então 3304, contato radar na decolagem, desculpa, via saída Arbor 1, transição elétrica para o nível de voo 360. Ok, sobe via saída ao 360, 3304, assim que possível, solicita elétrica. 1184, está autorizado para subir uma internave pista 10, após o TAP, ruim na ponta do Serra Vitor 366. Desça para 2500 PR, altimetro 017, reporte estabilizado. Positivo após o TAP na ponta do 366, passará estabilizado o voo 1194. Mas só tem que voar aqui um pouquinho na proa 045, só para desviar do topo de um cúmulo. Do PES Axé, decola da 97 de Lima. Transponder padrão, controle em 208. 96, desça para o nível voo 050. Autoriza a direta e capitão 3896. Papatango, Eco do Lula 90, mantenha condições visuais nível 105. Para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro de Recife no 2000. Alternando 128, decimal 8. Dado por tsunami 04, chama o carro. Autorizado descida para o nível de voo 060. 060, 2590. Pode voar, Elefa 3304. 3304, autorizado, voar direto, Elefa. Elefa, 3304. O 1184, traços agora posição de 2 horas, 20 milhas, rumo I. Passando nível de voo 055, atenção nível de voo 310, arcoa 321. Gente, voo 1184, já desviou da nuvem, pode aprovar o 366, direto? Pois é, direto, me invita o 366. Entrou o 366, voo 1184. Então 3304, tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 065, em descida para 2510, voo até 377. Mantiu, temos o mesmo equipamento, 3304. Azul 9149, chama agora o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 2602, 8849. Azul 2772, serviço radar encerrado, passando agora a posição coral, chama o conteúdo Celso 120.1. A 3859, poderia repetir? A 3859, poderia repetir? Posso lançar pelo 69 a bordo, Guarulhos 4 e 10. 169, 4 e 10, Guarulhos. Autoriza a táxi até o ponto esperado no 0, Torre Salvador no noite, vez 195, ajuste no 0, no 7. Da 3859. Táxi ponto esperado no 0, ajuste no 0. Confirma para Guarulhos, foi 83497. A gente aguarde para Guarulhos, um minuto. Confirm, Oceanet 6311. Confirm. Oceanet 6311 to Sierra Bravo Golf Romeo via Fuzulu 10, then Tango Bravo Air. Flight level 360, dial departure, then Motiva transition. Square code 5521 and departure control frequency 120.82 after departure runway 10, right turn. Trans 6311, the readback was really poor, we couldn't understand your transmission, it's too low. check your equipment and then come back to read back. How do you copy now? Roger, now 4, 4. Stand back. Underground, how do you copy your channel 6311 now? Now loud and clear, 6311. Read back, please. Roger, we are to Guarulhos in level 360, flight plan, route 10 miles, for fairway, over the 10, Toma 10. Departure runway 10, course turn to the right, dial Motiva, 12-5521, departure frequency 120.8, Ocean Air 6311. Ocean Air 6311, read back correct, call me for pushback and start. So, we're partnering ready for pushback and start, Ocean Air 6311. Dá 3497.4. 3497 autorizado Guarulhos. Via peso 190 Taubaté. 340 nível de voo. Precisa decolar da 10, curva direita. Código 5517, saída da L e da Morte. Vai decolar da 10 direita. O controle 208. Dá 3497. Taubaté, da Ilha da Morte vai sair, da 340 nível, código 5517, controle 208. Restante. Correto, chame pronto, voltando 3497. Salvador Azul 4450. Azul 4450, controle Salvador, assina a identificação, de fazer a chegada, marca para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 10 no 7. Então, 3304, chamado ao centro Recife, 12.0, alterno 128.8. 3304, até obrigado. 3 apoio do 369, azul 4450. 359, decolou 32, chama o controle Salvador, 90.8. 08, bom sábado, obrigado. Internado, pistão no zero, desceu para 2500 PEN, reduz velocidade 2109, altímetro no 097, reposto estabilizado. Sente, reduzindo 2109, desce para 2500, autorizado o RNAV, reposto estabilizado, 2590. Correto, segue traço na aproximação agora 8 milhas, só R-321. Visual com o mesmo azul. Supermogênia 3859 na Arbor 1, transfer EVA, passa 2500. Então 3859, bom dia, contato radar na decolagem, sua vez sai da Arbor 1, transfer alerta para o recebo 360. Já Arbor 1 para 360, quando possível, para projeto elétrico com coordenação. Autorizado, direto elétrico, TAM 3859. Direto elétrico, graça, TAM Patango Eco Tango Índia, livre o táxi, reporte na ordem, ajuste altímetro na 0 na 7. Pior para Patango Eco Tango Índia. Papa Tango, Eco, Tango Índia, Livro Tags, reporte na Oscar, ajuste altímetro 1017. Lima 250, controle Salvador, sem identificação, dessa via, chegada Mário para o meio de voo 060, ajuste altímetro 1017. Papa Tango, Eco, Tango Índia, Torre Salvador. Como recebe a torre? Seu rádio está com muito chiado. Vou no 184 Alfa, Juliette 04, portão. Alfa, Juliette 04, vou no 184. Negativo, eu só acelerando já dá boa, razão normal agora. Tá, pegou agora a posição de 10 horas, 2 a 5 milhas, 1 no Nordeste, passando 090, depois falando em voo 050, um entra F, 190. Tá, 100 do Brasco e 9, está 3, 2, 5 horas. Utilizado pelo sistema 0, vento no 00 graus, 1219, ajuste altímetro no 07. Livre pouso na 10, são 3, 896. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, Azul 2590, a 4 milhas do 372 está estabilizado. Azul 2590, continua a aproximação número 2 para pouso, ajuste altímetro 0097. Gente, na aproximação, Azul. 0, deixa para 2, 0, 0, 10, altímetro 0, 07, encerramento 3, 69, reporte estabilizado. Ok, 10.2.500, pode ser o ferramento 366 agora? Autorizado o ferramento 366, azul 44, se quiser. Ok, já me importa na prisão 445. Autorizado ingresso, 517, reporte generado pronto, Papa Tango, Eco, Tango Índia. Papa Tango, Vitor Índia, Juliette, livre o táxi, reporte na Oscar, ajuste altímetro na 097. Autorizado Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, 246. Alho, Oscar Romeu, tá 3259, você chega? Salvador, tá 3259, o Charlie Oscar Romeu tá me chamando. Pela ponta 3859, o controle não está recebendo o mesmo, porém sem contato com o radar, está mantendo no mic antes de sair nos corredores. Estou passando agora a caixa pele. O Charlie, acho que o Romeu copiou aí o controle. Muito bom dia, voo 2171, assistente da informação em curso para autorização comanha, está na posição 05. Chama agora o centro Recife 1260, alterno 128-8, tem um bom voo. 260, alterno 228-45, 3859, bom dia, bom final de semana. Zero. Tango Vitor e Juliette ali, mantém após o... Papa Alfa 34. 3497, autorizado para chubeck acionamento 1070. Afirmo, posição 7. Desceu para 25000 pés, altimetrão no 017, da presença autorizada, voa direto Serra Vitor 366. Alfa, Tito, para posição 2043, 2260, obrigado. Coloco 41, para sair corredora Checham, controle Salvador no 10.8. Avisado 4450. Azul 4450, chama agora a torre 118, decimal 95. 895, 4450, boa. Torre, bom dia, Azul 4450. 4550, autorizado pouso 0, vento 1, 10 graus 059, ajuste altímetro no 0, 4450. Olá, 54, Papa Tango, Eco Tango Índia, o controle Salvador, mantém condições visuais, um no meu pé, no corredor Axé, reforço passando o farol da barra. Tango Índia. Tango Vitor Índia Juliette, atenção na esteira de turbulência do Embraer da Azul. Autorizado de classe pista 17, vento 1,00 graus, 079. Confirme? Negativo. Ciente. Azul 4450, solo 45, liberte primeira direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219, Azul 4450. Delta Fox pro Cifre. Autorizado em Rimar Salvador, rota direta, mil pés. Acione o código 0112, torre 18, decimal 95. Tiago Alfa Fox para decolagem, torre 18, decimal 95. O ajuste no 097. Salvador, para Patango Vitor India Juliette, decolou, não se escuta. Patango Vitor India Juliette, mantenha posições vagas no meu pé, no corredor Axé. Reporte passando fora da barra. Falta falando farofa da barra, meu pé, Juliette. 3497, com 204 a bordo, 3 horas e meia da Lyon. Para o táxi, 3497, autorizado o táxi até o ponto de espera da 90, torno 8, decimal 95, ajuste 0017. 17, vai até o ponto de espera, 1895, entrou no remontinho. Azul 4450, não escuta? Prossiga, senhor. Ingressa via Juliette após a passagem do Airbus 321 no Datan, em direção ao ponto de espera. Portão 0. Gente, após o seu ingresso na via do 4450. Patango, essa unidade é confirmada a proa da presença, prova direto, terra 9, você já? Pesado direto do destino, Papatango Eco, Tango Índia. Aguarde autorização para a ascensão para o nível 0 metro. Tango Índia Juliette, decolou, não se escuta. Meu Charlie, Romeu, tentou contato com o controle? Sério, Papá Romeu, Tia Nelson Romeu, mantém condições iguais, corredor Caixa Prego, Veracruz, internado. Reporte passando através de Veracruz. Altímetro em Salvador, no 017. Tango Eco, Tango Índio, está autorizado a ascensão no nível 065. Quando possível, ser chamado para pouso. Autorizado, 6250. 6250, chama agora a torre em 118, decimal 95. 895, já. Estimado 1305, Eco Tango Índia. Copiado 1305, Papatango, Eco Tango Índia, grato. Tá, obrigado. 10, vento 130 graus, 6219. Ajuste altímetro no 097. Está aguardando o livro de pós, melhor. Apesar do seu abraço, senhor Papá, dia P010, por base, P016, estante conforme ordem. Voo de voo 360, saída da Eulia Morte, vai decolar da 90 direita, código 531, controle de Salvador 208. Reconfirmar o transporte? 5531. Código 5531. Afirmativo, autoridade 360, Dael Leda Motes, uniforme do Lula 10, Cubado, uniforme do Lula 16, Rato do Fórum. Uniforme 5531, controle 119. Do ISU 71 da Gol, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 05. Já pronto. Pronto, Gol 2, 1, 7, 1. 2171, cotejamento correto, chame pronto, 05. Já está pronto, senhor. Cliente, aguarda só a passagem do, do Embraer da Azul à retaguarda após autorizado. A aeronave já está no através do 4. Positivo, após passagem da aeronave da Azul, está autorizado, reporta a taxa. Já está autorizado o 2171. Autorizado. Papango Mike Foxtrot Sierra, controle, Salvador. Bom dia, senhor. Decolou de Serra Madonna Alfa Romeo, transfere. Está afastado 21 amigos em Salvador, tomaram o posto na zona 2, também mantendo a grande pergunta, no Eurozão, na disputa. Papango Mike Foxtrot Sierra. A sua identificação está autorizada, está autorizada para chegada a Mário, apresenta o Pro de Mário. Altímetro 1017, chama o Miguel, defira. Anima, tem 1-0, 3-4-9-0. Chile 6250, Sol 152, libere a direita, chama o Paulo Salvador, no 21, decimal 9. Entrar para trás do Papa Charlie Oscar Romeu no corredor Veracruz, agora na sua posição de 10 horas, 9 milhas, mantendo 1 no pé extremo 2-2. Fecha a marca. Charlie Oscar Romeu, a instrução era manter 1 no 1500 pés no corredor Veracruz, confirma. Tem um tráfego agora 12 horas a 7 milhas, mantendo 1 no pé, Papa Alfa 3-2. Tendo um no meu pé, vou para um no 1500 pés, como foi instruído, mantenho um no 1500 pés no corredor Veracruz, tráfego agora meia dúzia de milhas, mantendo no meu pé para a palma 32, mantendo a separação visual com o mesmo. Quase. Feita a nivelete visual com tráfego? O Charlie Oscar Romeu, a instrução também era manter o corredor Veracruz e Interlagos. Foi e comprou a 045 para ingressar no perfil do corredor Veracruz. Ele vai estar agora na proa do farol da barra. Ah, sim, então a ultrapassagem será informada. Está agora a posição de 11 horas, 1.5 milhas. Passando 1 no 1.100 pés. Carlos Oscar Romeu confirmando, tem conhecimento de corredores. Possível? Pega o seu perfil e você decide o senhor para o campeão. Controle, copiou Mike e Juliette Mike. Papa Romeu, Mike Juliette, Mike Controle Salvador, acena identificação dessa via chegada à Mari para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 10 no centro. E chegada à Mari para o 050 10 17, Mike Juliette, Mike. Foxtrot Sierra, autorizado nível de voo 060. E tu ainda, Juliette, tráfego já superado. Zero, após o completo pushback da aeronave da Gol 05, ingressa portão 05. Salvador, bom dia, Terra 3497, decolou. Proa 080, proa da CEASA, reposta visual com a ficha no set. Da El Mostra, 340, tá? 3497. Contato voo 2171 com 89 agora, alternando Campinas, 4 horas e 15. 497. Não compreendi, pode confirmar? Autorizado direto Leda. Direto Leda, 3497. 189. Afirmo. O 2171 autorizado, táxi está considerado no 0, Torre Salvador no 8, decimal 95, Torre Chico do Altímetro no 0 e no 7. 17, considera Torre 118. 500, PES, altímetro no 0 e no 7, autorizado a final do procedimento RNAV, reporte estabilizado. Voa direto, posição Sierra Vitor 366, desce para 2500 PES, autorizado, reportará estabilizado, Mike Juliette Mike. Copiado Robson 66, Papa Romeu Bravo, Serra Serra, sendo código transponder 0136, altímetro em Salvador no 017, prossiga no corredor forte, reporte ingressando no corredor Interlagos, no Bravo Serra Serra, que corte o B. Está com 2 a bordo, acionou 0136, dá-me a seu corte e passar a direção Interlagos. Prossiga! 6311, clear to push and start gate number 02, call me for text. I'll call for text, morning sir, 6311. Papa Romeo, Charlie Alfa Romeo, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, 95. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Charlie Oscar Romeu, prossiga. 2 minutos para o pouso na 17, conforme instruções, instruções na sua agora. O Papá Romeu, Charlie Oscar Romeu, reporte como na vertical da Irmara, a gente tem altímetro na 017, mantenha 1.000 pés, eu informo um tráfego com Alfa Sierra 50, decolando da Irmar, prosseguindo para pouso Salvador. Para o prosseguimento MDB Zulu. MDB Zulu, João. Vai descer para 4.000 pés, nós vamos atrás do ajuste. Mais pode sortear. Copiado. 1.000 pés. Afirmativo. Está fora do solo, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossegue. Reporte na curta final, pistão na 7. O vento variava com 3 nós. Informa um tráfego prosseguindo para a vertical da RMAR com Sierra Romeo 22. Positivo, se autorizar para sair direto, dá pra gente para o pátio do Graero, sem interferir com a noite. Gente, reporte curta sinal para o Graero, Charlie Alpha Fox. Agora para Alpha Fox. Voo 2171, decolou ao 1200, chama o controle de Salvador no 20 decimal 8. 208. Papa Romeo, Charlie Oscar Romeo, prossiga a final pistão na 7, aguarde autorização de pouso. Afirmativo. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox, tem o tráfego no visual, reporte solo controlado em RIMAD, o ajuste de altímetro na 0 na 7, o vento 120 graus, 612 nós. Positivo, reporte solo controlado em RIMAD, o Alpha Fox agora na curta. Aqui é peso Luna 0, Taubaté. Liga pro de Leda. Exato, tá presente, Leda, Leda, o gol 2-1 tá aqui. Tá presente, Leda. Tá aqui com a empresa. Aqui foi 360 autorizado, decolando da 10, curva direito, da Leda Norte, vou pegar o 90 até o Baté. 5540 transponde, 1208 controle. Gol 2065. Protegimento correto, chame pronto, quando estiver em acionamento, portão 08. Via preso no 0, tá batendo. Chamará no 08, vou ligar no 08. Pelo gol, 2171, leve curva direita para desvio de informação. Autorizado desvio de informação, gol 2171, apenas confirma a proa e por conta do mil. Proa 220 por 20 milhas, corrigindo 5 milhas. Romeu, Charlie Oscar Romeu, autorizado por Pistão 7, vento 120 graus, 619. Afirmativo, Lívia, Charlie Oscar Romeu. Se é Bravo Golf Lima, 0 for 3 hours of endurance. Tudo de taxa que holding point 1110 by India, deve voltar ao Salvador 1195, 1927-1017. Autorizado o Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Autorizado nossa escuta, permanente, o Bravo Serra Serra. 3497, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterne 128. Décimal 35. Por gentileza, pode continuar novamente? A frequência primária 125, décimal 1, a secundária 128, décimal 35, tem um bom. 251, 2835, obrigado, bom trabalho. O 2171 está autorizado pelo centro de está presente o Adreto Mótima. Adreto Mótima, muito obrigado.